daqui pra frente a gente prometesse não brigar e, sendo diferente, pegar um tempo livre e viajar. Nenhum de nós pode atender o celular. Se alguém ligar, a gente finge que não vê. Vou espalhar pro mundo que eu vou casar, e todo mundo vai saber quem é você. É só pedir pra qualquer um eternizar, fotografando esse momento de lazer. Já reservei um lugar assim em frente ao mar, juntei uma grana, me apertei, isso é comum, mas não é hora de parar pra reclamar. Porque a passagem tá comprada pra Cancún. Pode se arrumar, não precisa muita coisa, porque a gente vai ficar sem roupa. Um, dois, três e já. Me diz se vai ou se não vai nesse avião. Se insinuar que vai negar, não vou deixar você falar, e vou correndo pra beijar a sua boca. Eu quero ficar a noite inteira coladinho com você fazendo amor. Quando o sol brilhar, vou te servir café na cama e dobrar o cobertor. Pode acreditar, daqui pra frente a felicidade não tem hora pra acabar. Lá, lá, lá, lá, bora! Lá, lá, lá, lá, lá, que lindo! Lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá. E se daqui pra frente a gente prometer se não ligar, e sendo diferente, pegar um tempo livre e viajar. Aí, nenhum de nós pode atender o celular. Se alguém ligar, a gente finge que não vê. Vou espalhar pro mundo que eu vou casar, e todo mundo vai saber quem é você. É só pedir pra qualquer um eternizar, fotografando esse momento de lazer. Já reservei um lugarzinho em frente ao mar, juntei uma grana, me apertei, isso é comum, mas não é hora de parar pra reclamar. Porque a passagem tá comprada pra Cancún. Pode se arrumar, não precisa muita coisa, porque a gente vai ficar sem roupa. Deixa eu ouvir, um, dois, três e já. Vai negar, não vou deixar você falar, e vou correndo pra beijar a sua boca. Bora! Eu quero ficar a noite inteira coladinho com você fazendo amor. Quando o sol brilhar, vou te servir café na cama e dobrar o cobertor. Pode acreditar, daqui pra frente a felicidade não tem hora pra acabar. Mão pro alto. Daqui pra frente a gente prometesse não brigar. Que lindo! Maravilha! Vambora!